Eu vou falar de amor e de união. Eu vou falar de dor, de vida em profusão. Eu vou cantar com amor e com emoção. Eu vou contar a história de Maria e João. Tentar lembrar como tudo se fez. Nunca esquecer o que o exemplo faz. Que um duplo sim diante de um altar tocou o céu pra bênçãos derramar. Então preste atenção, não era uma vez. Realidade pura, João, Maria e Inês. Não foi uma aventura, não teve talvez. De lutas, desventuras, vitória se fez. Sempre com muito amor, mandamento de Deus. Amou seus semelhantes como os filhos seus. Tiveram tantos quantos ele mandou. Mais uma vez o céu abençoou. São de momentos que a vida se faz. São sentimentos que a lembrança traz. Um sim de há muito tempo veio a salvação. No sim diário de hoje vem a conversão. Pra copiar a história, um fruto se faz dar. Tentará criar um elo entre a terra e o céu. Molhar com dor e lágrimas o seco chão. Na reza criar asas para elevação. Agradecer a vida, que é um dom de Deus. Amar seus semelhantes pelo amor seu. Continuar dizendo sempre sim, até o fim. Sim, por tudo que passou, a idade que chegou, momentos que viveu só de amor. Sim, são décadas de amor que se multiplicou. Nos frutos que colheu vai deixar marcas de alguém que só viveu. Vidas pela vida que deu só de amor. Sim, temos que agradecer a origem que te deu. Caminhos pra seguir e crescer. Não, por tudo que não viu. Não, por tudo que não pôde sentir. Sim, por tudo que passou. Sim, pelo que há de vir. Sim, tu és a inspiração, a força da canção, toda vem de você. Sim, a Deus vamos pedir, te faça existir por muitos anos mais.